Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. E vocês no concerto, faz como é que vocês fazem no concerto, assim com dedos, né? É isso, é. E tu, mas te sente feliz com isso? Claro que sinto, meu. É como havia de sentir. Mas tu não achas que Satanás existe de uma certa maneira? Existe dentro de nós. Nós temos Ingrid aqui. Vem aqui, Ingrid. Ela ama Jesus. É verdade, Ingrid? É verdade. Eu amo Jesus. Mas o que tu achas sobre isso que ele diz aqui? Assim, ele... Cada um tem a sua vida, não é? E ele, pronto, é a escolha dele. Só que depois... Pronto, há consequências. Eu, para mim, tenho preciso de Deus porque Ele dá-me paz aqui dentro. E felicidade. Paz a mim próprio também. Eu sinto-me bem com o demónio, meu. Mas... Décimo segundo episódio. Como dominar o fogo. Então, Jerónimo, abres tu hoje a festa? O Jerónimo está com a boca seca. Nunca fizeste a abertura dos teus concertos? É a mesma coisa. É. O gajo chega lá aos concertos e ele não fala, só toca. É só canta, só canta. Sim, não é? É melhor também quando abre a boca e não diz. Eu já agora, o melhor trabalho que eu algum dia fiz enquanto roadie foi para o Jerónimo. O Jerónimo, concerto na Semana Académica da Covilhã, Real da Cerveja, se não me engano. Então o Luca estava lá para andar só com as cordas do bolso, caso realmente está só baixo ou a guitarra elétrica, luxo. Prontinho a mudar. Entretanto, convém dizer que o Luca apanhou um aquecimento espetacular. Claro, a Real de Cerveja, não é? Não foi necessária a prestação do Lupo, para mim. Foi o melhor trabalho de roadie que algum dia alguém pode ter. Não, para falar, já apresento nos concertos. É tímido, ele na verdade é tímido. É. Mas mal tocava o apanhar no grelho, perdi a timidez completa. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre o bombo? Ou sobre o Lupo, sobre o lavacolho, sobre a vida, sobre o amor, as vacas. Estamos, o nosso convidado é o Luca, amigo já da longa data. Um rapaz ligado à música. Tu sempre gostaste também de música da pesada. De rock and roll, sim, rock and roll para cima. Aliás, enquanto te conhecia, tu eras músico da pesada. Heavy metal. Heavy metal. Por isso é que tu nunca te chegaste a tocar comigo, precisamente, porque... tinhas outro andamento. Jerónimo era muito soft. O Luca tem uma técnica excelente. É pá, mas era muito pesado para o nosso país. Na altura só via heavy metal, como é o metaleiro, não podia tocar tradicional. Queres falar sobre isso, essa tua fase de andares no heavy metal? A distorção sempre me puxou assim o suficiente. E enquanto miúdo, parece que quanto mais pesado, melhor é a coisa. A coisa não pode ser clean, porque clean notavam-se os erros, notavam-se os defeitos. Então a distorção acabava por ocultar e omitir os pregos que um gajo mandava, não é? Pá, nada melhor que o heavy metal e distorção ao máximo, overdrive. Como é óbvio, ao longo do tempo, vai-se afinando e aprimando tudo e mais alguma coisa ao redor disso. Comecei a tocar talvez com 9 anos, 9, 10 anos. Quem me ensinou a tocar guitarra foi o meu irmão Rui. Na altura andava nos Paco de Lúcias e tudo e mais alguma coisa. Cada vez que íamos a algum tasco, ele levava sempre a guitarra e as mulheres estavam todas encantadas à volta dele. Então nada melhor do que começar a mandar uns acordes para demonstrar às miúdas que havia aqui algum valor. Ainda pertences a algumas bandas, não é? Sim. Mas esse movimento metaleiro do metal foi onde? Aqui no... Foi no Fundão. O Fundão ali nos anos 90. Também dos anos 90 havia ali 3 ou 4 bandas do metalcore e do rockcore. Sim, engraçadíssima. É pá, que depois, quando há uma espécie de divisão natural, a malta vai estar fora, vão trabalhar para fora, quase que desaparece este movimento. E nós, geração que estava ali na sua vintena, sentiu-se no dever de continuar o que os outros já tinham feito. E é engraçado, quando depois o nosso movimento se extinguiu, apareceu o movimento desta geração que tem agora 20 e poucos, também com alguns projetos de rock and roll. O metal, na verdade, nunca morreu no Fundão. Não, o metal ainda hoje está adormecido, é como o punk. Punk is not dead, it's just sleeping. Eu lembro uma vez, pai, nos anos 90, uns putos me diziam, todos orgulhosos, estávamos num bar e os gajos a dizerem, é pá, temos a única banda de garagem do Fundão. E eu perguntei, mas já viram bem todas as garagens? Na verdade, há muita garagem no Fundão. Garagem. Tem essas bandas, que nomes é que era? Negative IQ, os Bowser, os No Evidence, Kill It With Fire, Blame My Vice. Uau. Assim, nomes bastante diversificados. E a cultura visual era, ou seja, malta era cabelos com vodka grade? Sim, sim. Os vodka grade? Vodka grade, sim. Vestiam a farda também? No caso da minha banda de metal, sim. No caso da minha banda de metal, como chamava a tua? Era os No Evidence. Era os Sem Evidência. É engraçado que era malta de tudo e mais alguma coisa nada a ver. Era o Ferrar, que é engenheiro físico. Era o Pedro Belo, que é fisioterapeuta, mas fazia culturismo. Então tinha assim, concerto, fosse inverno ou verão, começava com o homem a demonstrar o belo capar da Arnold Schwarzenegger. Era o baterista, que era enfermeiro. Era o Bruno, que estava a estudar geologia, mas que agora faz pranchas de surf e de bodyboard. Epá, era assim uma malta de um tanto ou quanto diversificado. O único que na altura estava a estudar música clássica era eu, o miudinho. O metal e o punk nunca foram sempre companheiros de estrada, mas paralelos. O metal influenciou muito o punk e vice-versa. Começou com os Motorhead, foi logo todos os punks mas adoram o Motorhead. No princípio dos anos 80 havia uma divisão maior, sim, não é? Sim. Ou seja, mas hoje são duas tribos mais próximas mesmo. Exato. Quando tu vês nos concertos. Sim, porque a malta do metal vai ver... Tem... Em paralelo, o punk e o metal é que são premiáveis a muitas influências. Por acaso, há bocado estávamos a falar. Se calhar no início, nos 90, ninguém ia pensar, epá, vamos misturar música tradicional com metal ou com punk. E agora é um para o nosso cada dia. Exato. E hoje em dia é o passo a tomar, na minha opinião. Exato. Porque a tradição, a única forma de a perpetuarmos é ela mutar com outras Exato. Coisas para preservarmos o que ela era na sua essência original. Ou seja, hoje em dia a fusion, em tudo, não vamos mais longe, o sushi só é bom porque é fusion. Uhum. Se não, se vamos a comer o sushi tradicional... É uma grande confusion. Também. O Miguel referiu o Motorhead e eu adoro uma frase do Lemmy, que é um dos últimos concertos que o homem faz, termina a tocar The Ace of Spades, o famoso hino, e acaba com... E diz... We are Motorhead and we play rock and roll. Claro, ou seja, em último caso, tudo isto é rock. Quanto menos gavetas, melhor. Hoje em dia, o punk e o metal... Eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu na festa do Avante comigo. Eu estava com uma t-shirt dos Cradle of Filth e há sempre a malta arruaceira, como é óbvio. Estavam lá dois punks, daqueles de mega crista de meio metro. Quindosá, ainda bem. Em que de repente vem-me assim meio atrapalhado lá no canto com dois indivíduos a quererem-me abordar. Vem logo, ó irmão, está tudo bem? Isto 2008, portanto, como podemos ver, o punk e o metal não é assim. São irmãos. São irmãos. Em caso de dificuldade, está sempre a união feita. Por exemplo, os Matarrados tocam muito mais com bandas de metal. Sim, do que campeão. Sim, mais de metal do que concertos de metal. São fãs de Matarrados. Eu fui ver Matarrados, nunca me esqueço, pela minha primeira vez, em 2003, ali bem crença, a tocarem com o Moonspell, e foi uma noite memorável, prefiro não me alongar. Caí palco três vezes. Porque lá... Falar em Moonspell, os Moonspell deixam de ser uma referência incontornável do metal português dos últimos 20 anos, com uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem, que é uma das, se não a banda mais internacional portuguesa. O metal é um universo que não só não morreu, é uma cultura mundial. Que cada vez mais está um bocado, porque a malta amadurece, ou seja, nós no passado, a malta vestida de preto, de cima a baixo, e distinguíamos logo automaticamente metaleiro, punk. Hoje em dia... É mais neutro. Isso até nos concertos dos Matarratos, essa tribo visual já não se consegue distinguir mais. Não. Não é? Quer dizer, é punk, é metal, é não... Predomina muito aquilo que eles chamam de casual, que é pessoal que gosta de música. Exato. Mas nos tempos da escola secundária, um metaleiro fosse sempre, distinguia-se bem. Era o cabelão até às costas. Até porque a malta faz... O blusão de ganga coçado. Com os pets, como é óbvio. Essa faz-me lembrar as chapatilhas. Aqueles com a malta que anda vestida de preto, cabelo comprido, pintado, mais góticos. É pá, eu vou mais o Carlos Carola, o filho queria ir a ver o concerto, e vamos os dois para Lisboa, e à saída do concerto, diz-me assim o Carlos Carola: é pá, João, lá se fez aí o meu filho, eu saio do Carlos, como é que queres que eu. São todos iguais, pá! Todos de cabelo comprido, vestidos de preto. Mas na verdade, as bandas clássicas de metal, que ainda hoje tocam e existem, essas mantêm-se fiéis à sua cultura total, visual. Total. O caso do Manowar, Iron Maiden, vestem-se exatamente da mesma forma. Têm mais 80. 40 anos no lombo. Menos metálicos. Metálica é que já vão tocar de calções e havaianas. Agora, aos 40 e tal anos, tenho estado a fazer um processo de educação no metal, através de alguns amigos meus que me vão, no fundo, recomendando um caminho. E é uma coisa, de facto, impressionante, que é... absoluta e maluca energia. É uma energia no metal que é muito impressionante. Aquilo dá de facto. Eu lembro, por exemplo, uma coisa, estava a ouvir os Pantera a guiar no Canadá, no meio da neve e da chuva, e estar a ouvir Pantera no meio daquele fim do mundo. É uma cena. Não é bom para guiar, porque começas a carregar no acelerador. No meio da neve, e essa energia acho que é o que faz. Acabaste a referir, já agora, ainda voltando atrás, uma daquelas bandas exatamente que também ninguém sabe o que é. Ok, é metal, na realidade é punk, na realidade é thrash, é o quê? Depois chamam-lhe power metal, depois chamam-lhe hardcore. O metal o pesadão é a malta que não se conforma, ou seja, nós quando vamos ler, algumas letras são difíceis de perceber o que se está a cantar, como é óbvio, é porque eu digo que existe sempre o lettering, que é para a malta ir perceber o que é que ali está enquanto poesia, e que tem sempre mensagens muito, muito à frente do seu tempo e muito à frente do pensamento comum até. O metal é o tal como a punk, tal, vamos chamar esta onda de rock pesadão. É a malta que não é do sofá, é a malta que na realidade chega à frente, toma as armas por suas, seja do que for, inconformados da sociedade, inconformados com o sistema. É a malta que não se conforma, é a malta que nós vemos no dia de hoje, que está mais ativa do que os restantes, com os comuns mortais, prefiro chamar por aí. Logo, este movimento... Isso vem dessa energia, sim, sim. Desse primordial da... Quase que das cavernas, exato. Podemos chamar quase que das cavernas, na realidade, ou seja, é a malta que vai à procura como dominar o fogo, como dominar o meio que o rodeia. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Motorhead, overkill, só assim naquela, acho que será o hino ideal para exemplificar aquilo, tudo o que acabámos de referir. Então, overkill e uma baladice, os Motorhead. Get it! Eu sei. Há muita gente no tudo norte. Que é a Europa Central. Está sempre a beber água. Isso faz com que não apanhem as mocas cósmicas. Olá, tipo, boa tarde. Boa tarde. Eu não queria que isso ficasse registado, eu me mato errado. Se apanhei uma moca tão grande, que a meio do concerto tenho que me deitar no chão e não me lembro de metade. É, pois. Acordo mais ou menos quando Moonspell estava a começar a dar os primeiros acordes naquela. Ei, já tenho energia para mudar. Ah, exato. Em Moonspell, tenho outra espetacular. Que já agora vi o concerto dos Matarrados até ao fim. O Ribas, eu tenho uma história espetacular com o Ribas. 2006, estávamos no Coliseu de Lisboa e então era Moonspell, Dimmu Borgir e Cradle of Filth, assim, duas bandas de black gótico, assim, pesadão, com o Moonspell no gogó. Estava o Ribas e de repente eu olho para o lado. Eu, miúdo, na altura, 18 anos, dizendo: ei, este gajo é o Ribas. Ó Ribas, pá, temos um amigo em comum que é o Gonçalo do Fundão, o Nheque. Mal eu digo aquele nome, o gajo abraça-se a mim, se és amigo do Nheque, és meu amigo. Não baza dali o concerto inteiro e há uma frase espetacular do homem que é: não compreendo o caralho do que estes gajos estão a dizer, mas o cabrão do baterista. Esta foi a frase. Porquê? O gajo está assim. Sempre a abrasar com consequências duplas. Agora, mudando um pouco de conversa, estamos aqui no Café Tita, em Lavacolhos, terra do bombo. Quem sabe tocar bombo não é aquela gente que toca bombo por tocar, também eu tocava, dos grandes músicos, dos grandes tocadores de bombo. É assim que se chama, os tocadores de bombo. De qual tu és o cicerone da Casa do Bombo. É assim, ou nem tanta diferença entre um gajo que gosta de... Veio do metal, do punk, para a música tradicional. E vai para os bombos. Na realidade é tentar chegar à origem. Não há nada melhor do que nós, para compreender quem somos, para onde iremos, temos que ver de onde vimos. E na realidade, em último caso, todos vimos do pulsar básico, que é o bombo e este tipo de percussão associada. Discos perdidos. Não tem nada a ver, na realidade, tendo, porque, por exemplo, aqui canta-se ao alto piu-piu, ao alto piu-piu, passarinho novo das mãos me fugiu. Eu gostaria de tema de mão morta, como pássaros a esvoaçar. Uau! Então vamos esvoaçar aqui mais 4 baladiças. Exatamente. Thank you. bombe, na realidade, ninguém sabe ao certo qual é que é o seu momento. Um, se terá sido para preservar cereal, por causa da impermeabilidade da pele, e só depois, num segundo sistema de comunicação entre povos. Eventualmente, o terceiro momento terá sido o musical. Ou seja, porque hoje em dia, nós, a música é nos natural, está associada a nós, o nosso coração. É um ritmo. É um ritmo natural e vive connosco eternamente. O bombo talvez seja, aliás, ninguém sabe ao certo a origem do bombo. Estima-se, obviamente, que venha do Médio Oriente, tal como tudo e mais alguma coisa. Ou da África. Exatamente, Médio Oriente, Norte da África. Ninguém sabe ao certo onde, como, quando, porquê. Até porque depois ele sempre mutou por onde quer que passou. O bombo, obviamente, é transhumante, tal como todos os outros instrumentos. O bombo está sempre associado ao nosso 0 e 1 do pulsar. O bombo, nós ouvimos um bombo e automaticamente mexemos e movemos. Já para não dizer que o bombo é um instrumento altamente agressivo. Exato, porque o próprio ritmo do bombo, e tu ouves os bombos de lavacolhos, e distingues do. E distingue todos os outros todos. Naturalmente. É o rufar agressivo. Sim, sim. Ou seja, o bombo, na realidade. Aqui aliás, o próprio tocador de bombo é agressivo. É agressivo, tem que ser agressivo. Tem que ser agressivo. Aliás, aqui em Lavacolhos. E quando estiver bem regado, ainda pior. Obrigatoriamente. Não há bombo sem um bom copo de vinho ou sem um bom bagaço. Hoje em dia já existe a cerveja. Mas aqui no bombo é muito complicado dizer quando é que é a baladiça. Isso é verdadeiramente complicado. Porque a baladiça é pá, pode voltar atrás, pode sempre voltar atrás. Aqui o bombo, sem um bom regadio natural, não existe. Aliás, até porque este nuante, a forma como eles tocam e a agressividade que eles ostentam, quer física, quer sonora. Eu, ao fim de 3 minutos de tocar bombos à moda de lavacóis, eu estou completamente estourado. E vejo esta malta mais madura, com 60 anos, e dá, e dá, e dá. Cansam-se, mas não se deixam ir abaixo. E é normal, por isso é que há muita gente a tocar bombo que, da mão direita, que normalmente põe um lenço à volta porque sangram. Sim, que é para não criar as bolhas. Batem na pele e aquilo ao raspar. Não é? Aqui esses três momentos e que vamos então falar sobre eles. Um dos momentos dos rituais, aliás, tudo o que é rituais xamânicos, tudo e mais alguma coisa que nos transporta para o nosso início enquanto humanos, o bombo sempre esteve associado à meditação. Porquê? É relaxante. Nós ouvimos um bombo tocado gentilmente, é naturalmente relaxante. As frequências do bombo, que é a pele de um animal, não sei explicar isto de forma a não ser científica. Esotérica. Porque as frequências do bombo estão interligadas com as nossas frequências humanas e com as frequências da Terra. Ou seja, toda esta questão de ritual passa por aí. Eu aqui vou transportar isto para as caixas de guerra. Porquê é que se chamam caixas de guerra? Exatamente por causa disso. São caixas bastante altas. Serão três caixas das nossas normais, que serviam exatamente para marcar o compasso de marcha do soldado. Porquê? Há uns mais altos, há outros mais baixos, há uns mais gordos, há outros mais magros. Para uniformizar. Uniformizar a marcha e chegarem a partirem todos ao mesmo tempo. Quando vamos lá em cima aos vikings, os vikings tinham os bombos para marcar o tempo da marcha do remo. Sim. Ou seja, exato. Esta questão é sempre todos nadarem, todos marchar. Também existe um indicador de bombo aqui. De lavacolhos. Sim, sim. Tu vais explicar agora que é toda, que não é só bater... Não, existe todo um ritual de movimentação. Se baseia exatamente nisso, que é para que todos toquem ao mesmo tempo, para que todos marchem ao mesmo tempo, para que todos conheçam a irregularidade do piso ao mesmo tempo, existe um ritual de marcha e de toque. Aqui em lavacolhos, ao contrário das outras... Mas mesmo é que é necessária a caixa. Sim, a caixa é quem puxa para o bombo. Exato. Já lá chegamos. É quem faz o ritmo. Já lá chegamos. O bombo serve exatamente, aqui toca-se com duas maçanetas, na mão direita e na mão esquerda, sendo a esquerda uma bordoeira em forma de badal do sino. Sim. Para quê? Isto só vai fazer uma síncopa. Já agora, síncopa é um termo jazzístico que serve para acentuar o tempo fraco. E eles aqui acentuam exatamente o tempo fraco, que é o tempo do reconhecimento com a perna esquerda, da irregularidade do solo. Porque eles não veem o chão. Não veem o chão. Ou seja, nós homens não compreendemos, as grávidas compreenderiam, que não conseguem ver o chão. Mas o bombo, ele, tendo a dimensão que tem, que é enorme, é um instrumento de 75 centímetros, 80 centímetros de diâmetro, impossibilita-nos de ver o piso. O que faz com que o tocador tenha aquela movimentação para perceber a irregularidade do piso, ao mesmo tempo que na última movimentação do pé, ele dá-lhe a última pancada, que faz com que o som seja muito mais intenso do que não foram as outras três pancadas anteriores. O ritmo do bombo, toda a gente conhece. 1, 2, 3. Isto é o geral, isto é o comum mortal. Em lavacolhos, entre a segunda e a terceira da mão direita, eles põem-lhe uma segunda e meia, que será, passará a ser essa a terceira. Então será 1, 2, 3, 4. Esta questão rítmica, ponto 1, faz-nos a ligação com o cardio da acentuação do tempo fraco. Ponto 2, faz com que esta última pancada é o movimento do pé, do pé esquerdo final, o bombo vai para baixo e a maçaneta vem para cima. Esta dupla questão vetorial faz com que esta última pancada seja ultrassonante e distingue dos outros grupos de bombos que existem nas redondezas. Aqui a caixa, porque é aqui que entra o lado engraçado, a caixa rufa no momento em que o bombo faz uma pausa. Sabemos pensar, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, pausa. Nesta pausa é quando a caixa... Isto tudo é assim um som pesado que nos liga obviamente ao heavy metal. Estás a dizer muito bem, porque eu conheço muitos reis, muitos grupos de bombos que não utilizam a mão esquerda. Não, não. Ou seja, que é só a mão direita, que eles, a mão esquerda utilizam para segurar, O bombo. Para segurar o bombo. Coisa tão acho curiosa é que aqui é três bombos, não é? Sim, sempre três bombos. E há grupos de bombos sempre há 10 bombos. Pois, e uma coisa, qual é a formação? São três bombos? São sempre três bombos. Duas caixas e um pífaro com três substitutos, porque ao fim de 5, 10 minutos a malta está brutalmente cansada. Exatamente, suplente. Vamos lá. Depende da baladiça. Depende da vontade e para quem se toca. Se a baladiça for boa, se calhar aqueles nem sequer mudam. Porque depois os três substitutos também têm a questão do canto. Este canto, aquelas quadras de escarne e mal dizer. E nós vemos grupos que têm 8 Zé Pereiras, que não conseguem abafar os 3 Zé Pereiras de lavacolho. Isto é surreal. Ponto 1, em inglês, na gíria da produção musical, existe o termo técnico para isto, que é o sound pressure level. É o nível. O nível da pressão sonora. Ou seja, o que se chama num slang cujo sonoro. Os bombos de lavacolho, nós sentimos essa pressão de ar, esse cuspo, que não sentimos em mais bombos nenhum. Eu não sou de lavacolho, no entanto, sinto que sou daqui de alguma forma, porque isto é tão genuíno, isto Estás é tão natural. Estás cá aqui na casa do homem a trabalhar há quanto tempo? Desde 2018. Há 4 anos. Vai fazer 4 anos agora, sim. O primeiro ano que eu aqui... Isto também cresceu em ti, não é? Sim, obviamente, ou seja... Apaixonaste-te. A semente estava cá, mas de repente... Mas tu também és daqui de perto. Sim, sou natural, de Ornelas do Zezer, moro no Fundão há 30 anos. Aqui a coisa desta pressão sonora, eu não tinha essa noção até ver pela primeira vez três homens a tocar à minha frente, que não dá para falar, não conseguimos dialogar, aquele som é intenso, e eu arranjei uma frase graças a isso, que é, pá, eu nunca meti com ninguém daqui, os homens ganham a vida a baterem coisas, eu não quero levar uma morraça daquelas, porque as abaladiças aqui também são boas. Mas ao mesmo tempo, em comunicação, fiz ao café e falaste com esta gente... Aprende-se muito. E só tens é calar. Sim, temos dois ouvidos e uma boca, exatamente para ouvirmos o dobro do que falamos. Eu agora estou enquanto orador. Em geral, eu sou aquele que não se pronuncia e absorve. Exato. Aqui convém funcionar enquanto esponja. Mas aquilo que eu acho impressionante é o pífaro. Parece uma coisa tão inofensiva. Ah, exatamente. É que estamos a falar do bolo, mas esquecemos do pífaro. Estamos a falar do bombo, mas esquecemos do pífaro. E também tinhas dito que há 3 ou 4 grandes núcleos de bomba em Portugal e aqui na nossa região o pífaro é o mandador. Já sei o que era. Tu estás a dizer que normalmente onde existem bombos é nas terras montanhosas. Exatamente, por uma questão muito simples. Onde há montanhas, naturalmente sempre houve cabras. Ou seja, porque não vamos ter vacas. Curioso que nunca tinha pensado nisso. Isso até se percebe, é como tu explicaste, aqui no Conselho do Fundão. Sim, sim. Ou seja, onde há núcleos, onde há a tradição do bombo. Há montanha naturalmente associada a algum ponto elevado. Ou seja, porquê? Nós já não estamos habituados a isto, porque este novo mundo tem esse lado engraçado. Mas antigamente em todas as casas havia umas cabrinhas, em todas as casas havia umas galinhas. Esta questão da cabra, a cabra não se dá em região plana, portanto a cabra é montanhosa. Daí que aqui existe aquela expressão, a cabra tola. Porquê? As cabras selecionam o pasto que vão comer e não tem problema nenhum em ir subir uma oliveira, ficar ali num ponto até tanto ao quanto quase que cai que não cai, para comer a melhor coisa que pode haver. Esta questão da alimentação da cabra vai fazer com que a pele depois seja extremamente resistente e sonante, mas que onde há montanhas há bombos, onde não há montanhas não há bombos. Por causa de ser de cabra. Por causa das cabras, sim. E há outra coisa que é, porque a cabra e não outro animal qualquer? Por causa exatamente do som e da resistência e durabilidade. A cabra, nós há bocado vimos um bombo que tem 50 anos daqui a uns dias. Este bombo está feito pelo Tipo Pedro, o famoso Tipo Pedro, o grande construtor aqui de lavacolho, já falecido, que aquela pele está ali desde 84, 85. Que isso leva-nos aqui a outra questão interessante e que na Casa do Bombo, com a tua visita guiada, se consegue perceber que não, uma tradição não se faz só de canto, também é preciso construir o instrumento. Exatamente. E aqui em Lavacolhos há uma tradição de construção de bombos que ainda hoje mantém com o Américo, não é? Exatamente. Mas a construção, ou seja, há alguma coisa que distinga o bombo de Lavacolhos dos outros bombos que se fazem no país? Há sem sombra de dúvida, porque, por exemplo, nós quando vemos os restantes bombos, normalmente podem ser feitos de contraplacado ou de madeira. Eles aqui utilizam a chapa de zinco. A explosão sonora vem da construção. Porquê? O bombo é em chapa de zinco. Depois é cozida a pele em arco de silva. Porquê esta questão do arco de silva? Porque a pele, se não tiver onde se apoiar, quando for esticada com a pressão dos dois arcos de castanho, a pele vai escorregar. Aqui é esta questão da silva. E é o único sítio em que nós conhecemos do país onde se utiliza a silva para criar aquela, vamos chamar, bainha externa onde o arco se vai apoiar. Toda esta questão faz com que a pele fique muito mais esticada, com a questão da chapa de zinco, faz com que o som seja muito mais estridente, muito mais explosivo. Isso faz com que aqui seja o bombo mais genuíno de todos. Não sabemos ao certo quando terá sido o ponto 1 dos bombos, mas até provas em contrário, é Lavacolho. Os registros mais antigos transportam-nos para aqui, exatamente por causa de toda esta questão do território, os materiais que são utilizados e depois a genuinidade desta gente. Há aqui uma história que é de referir, talvez não se conheça. Existe aqui uma história que é os Betórias. Os Betórias eram uma família que não eram de cá, mas viviam cá. Isto há alguns por volta da década de 20, e que não queriam trabalhar, roubavam tudo e todo. Por amor, até com 1918. 1918. Temos ali um local que MGR... Não é desse tempo, mas já. Sabe a história toda. Até há um romance. Não há, sim, um, não há um livro. Há os Betórias, exatamente, pelo Carlos Gravito. Renasci, não é? Eu morri e depois renasci. Isto é que eu me lembro desta. E aqui a história dos Betórias é muito simples. A malta até os deixava andar e roubavam enquanto coisa. Até que houve um dia que mataram um local. A população juntou-se, amarraram-nos a uma árvore, deixaram fugir o filho para ser julgado. De resto, o pai e a mãe foram presos a uma árvore, esbofeteados até à morte. Toda a gente desta localidade teve presa. Houve, inclusivamente, nascimento dentro da prisão. É um dos crimes que não teve solução. Ninguém sabe quem é que foi o culpado, ninguém sabe quem é que foi o criminoso. Mas todos os locais foram presos por algum momento da vida deles. O que nos leva a crer que este povo é unido e resistente e resiliente até nesse ponto. Ou seja, os bombos é só mais uma afirmação do quanto a identidade forte. É única. E digo aos Vitórias, eles iam fugir lá abaixo, naquela casa que está lá ao fundo, por um atalho, e iam fugir. Aquilo foi a avó do Abir Guerra. Sim. É que os viu ir a fugir e gritou. E apanharam-nos. Foi por isso que nós, muitas vezes, quando dizíamos, procurávamos de onde éramos, dizíamos que éramos do fundão. Se dissessemos que era Lavacolhos, chamámos assassinos. Podes falar um bocadinho da Casa do Bom, porque se calhar muitas pessoas que nos ouvem do Conselho do Fundão nunca vieram visitar a Casa do Bom e vale a pena. O que é que uma pessoa, ao visitar a Casa do Bom, pode ficar a conhecer? Ponto 1, fica a conhecer toda a história do Bom no nosso território nacional, obviamente centrado sempre mais regional, local, para além que compreendem as rumarias que estão associadas e ligadas com o bombo, construção do instrumento, temos a oficina onde se percebe passo a passo como é que o bombo é feito, percebe-se o ritual de Lavacolhos, esta tal dança, movimentação, toque, percebe-se a questão da construção da flauta. Existe um documentário que o Américo Simão, infelizmente, não tem a possibilidade de estar ali constantemente. Vemos o bombo a ser construído. Sim, ele trabalha na Câmara Municipal do Fundão. Exatamente. Como Calceteiro, o grande artista também. Duas artes. Duas artes numa única pessoa. Percebemos também toda esta ligação de que não se perda também no tempo, pois há a continuidade. Nós temos a Escolinha do Bombo na Escola de Silvares e do Souto da Casa em ambas as primárias. Ou seja, temos toda esta contextualização de tempo e de espaço passado e presente, de forma a construirmos o futuro. E é engraçado que o ponto final e o culminar da Casa do Bombo é exatamente com o karaoke do bombo. Ou seja, temos o pifareiro de Lavacolhos, pomos a tocar e nós acompanhamos com o toque, no fim de eu explicar exatamente como é que se toca a caixa, como é que Portanto, se toca o bombo. Quem vier à Casa do Bombo pode não só ver a história do bombo, mas também pôr as mãos na massa ali durante um bocadinho. Essa é que é a grande questão. Tudo o que não é palpável é só teórico. Aqui podemos passar da teoria à prática e levar essa sabedoria connosco para os dias seguintes. Ou seja, eu nunca vi ninguém a sair da Casa do Bombo sem ter um sorriso nos lábios por causa de ter tocado bombo na sala de karaoke. E hoje em dia, aqui em Lavacolhos, a passagem da tradição está a ser bem feita? Há gente mais nova, há miúdos? Mas infelizmente, tal como todas as nossas aldeias estão a sofrer a questão do envelhecimento natural, sim. E como é óbvio, há muitos que vão para fora à procura de uma vida melhor. Claro, o que é que é o normal? É o normal. Ah. Ou seja, Lavacolhos também está a perder população. Começa a ser cada vez mais difícil o grupo de bombo ter os elementos que são novos, obrigatórios, sempre disponíveis. Já tiveram que ir buscar filhos da terra que estão fora. Não te faz confusão quando a maior parte dos grupos de bombos aqui da zona que imitam os Lavacolhos aparecem 15 a tocar bombo ou 3 ou 4, não te faz confusão? Não, na realidade só demonstra a genuinidade desta gente. Isso também nos leva à resposta simples que grande parte dos outros grupos de bombos fazem cócegas à pele. Normalmente os bombos por aí a ir foi tudo copiado por Lavacolhos. Exato. Tudo. Quanto mais grupos de bombos existirem no nosso concelho, melhor, porquê? Mais se dá vigor a quem o tem. Mas não tens medo que se perca um pouco da essência? Não, muito pelo contrário. Desde que eles mantenham a genuinidade. E é isso que as pessoas também que se interessam vão depois procurar. Por exemplo, eu aí entro... Há vezes bandas de folk que nem sabem arranhar um acorde e tocam folk e não há... E não veio daí mal ao mundo. Sim. Estás a mandar. Agora, há aqui uma coisa muito importante e que é... Nem todos podem ser o Bob Dylan, não é? Exatamente. Isto deve servir mesmo para a meditação. Precisavas de ouvir esta. Estava lá para aprender. Isto é como aos poetas. Há o Fernando Pessoa, e então por causa disso mais ninguém escrevia poesia, porque ninguém escreve poemas como o Fernando Pessoa. Sim, está bem. Ou a Amália Rodrigues, e portanto mais ninguém cantava fado, porque ninguém canta fado. E estamos aqui a querer dizer que Lavacolhos é a capital do bombo, da tradição, é o epicentro, e é bom que se preserve. É isso que esta conversa. Que a casa do bombo faz, que as pessoas de cada terra fazem, e é o trabalho que o Luca faz. Por exemplo, é como este cão que está ali a ladrar. Há uns que sabem ladrar, é outros como este. E este não, este nem ladrar sabe, exatamente, voltas a quilómetros, é um cão pequeno. Mas não é por isso que o coitado do cão não pode ladrar, não é? Eu não quis ofender ninguém. É o Jerónimo Mateus, costuma estar no espanhol, no Carvalhal, portanto, se algum dos nossos ouvintes quiser linchá-lo, já sabem onde o apanhar. O Miguel Newton, na edição, vai-te poupar a esporta e a dizer mal dos bombos todos. Não há cá cortas nem cola. Se não poupas, o Rafa fica sempre assim cliente. Gostaria de deixar isto como ponto de ponderação a todos os ouvintes, que é: quantos grupos, quantas bandas ou projetos vocês conhecem que têm um único tema e que sobrevivem? Eu só conheço um projeto, grupo de bombos de Lavacolhos. Como é que se pode ouvir os bombos de Lavacolhos em gravações feitas? É muito simples. YouTube, bombos de Lavacolhos. Há lá várias filmagens de vários momentos ao longo dos últimos 15 anos, feitos por alguns profissionais, por amadores. Até lá do Giacometti. Do Giacometti também lá está, mas é possível acedermos através do YouTube. Discos perdidos. Isso é uma daquelas minhas próximas batalhas, porque eu já disse que se deveria gravar o mais breve possível um CDzinho com um único tema, literalmente, porque é o único tema que eles têm, portanto, um único tema. Depois, possivelmente, acrescentar-se ao CD o vídeo desse tema, mas ele só tem um tema. É a moda do bombo. E que tem uma letra? Tem uma letra associada, que são várias quadras. São várias quadras. São as que estão, algumas, expostas na entrada da casa do bombo. E como é que é? Catalão um bocadinho, catalão. Eu gosto sempre de começar com aquelas as mais genuínas e as que identificam logo. Está o alto, o alto, o alto, o alto. Quanto mais acima, maior é o salto. Larilolela, o alto, o alto. Mas há umas mais picantes. Oh Ana, tu queres, oh Ana, tu queres que morram os homens e fiquem as mulheres. Larilolela, oh Ana, tu queres. É isso que andas a ensinar aos miúdos na escola. Aos miúdos. E há uma espetacular que eu adoro. Eu adoro quando os miúdos cantam, porque isto dito por um adulto deixa de ter tanta piada quanto um miúdo de 9, 10 anos dizer eu quero, eu queria dormir contigo uma noite, ó Maria, larilolela, eu queria. Ou então, senhora Maria, lá na sua cama muita pulgaria. Portanto, ou seja, era aqueles carne e mal dizer, ao mesmo tempo que havia o bem dizer das coisas e as mensagens subtis. Ou seja, por exemplo, nós sabemos que aqui nas aldeias é muito característico, cada vez que o Zé António, o avô, estava a ficar borracho, a senhora Maria, que era a avó, ia e tirava-lhe a chave da adega para ele não poder ir para lá com os amigos fazer a farra. Então, por exemplo, existe aqui o momento em que ó chula chuleta, dá-me cá a chave da minha gaveta. Larilolela, ó chula chuleta. Pois, a última quadra é exatamente a do palavrão, mas como não se podia utilizar palavrão, utiliza-se ó chula chulão, dá-me cá a chave do meu gavetão. Portanto, queria dizer que daqui em diante o senhor já estava a falar muito agressivamente do senhora Maria, a minha chave que é para ir beber a minha cofásia. Sim, porque lá está, uma vez mais, digo e repito, aqui o bombo tem que ser sempre bem associado à cultura de bem regado. Tem que haver sempre... Claro. Já agora contar-vos uma outra. Que não sei... Os espíritos ficavam mais... Até ao terceiro copo expulsam-se os espíritos, ao quinto eles voltam e trazem os amigos todos para ajudar à farra, que isso é que é um dos grandes problemas. Quero contar só uma muito espetacular, que não sei se vocês têm noção disso. O grupo de bombo de Lavacolhos, quando sai, toca para a comunidade, faz a arruada, ou seja, vamos imaginar, vão tocar ao Congresso do Bombo. E arrancam às 2 da tarde. Às 2 da tarde fazem a arruada para a comunidade. Haja um ou não haja nenhum. Quando regressam, seja 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, fazem a mesma arruada. Aqui em Lavacolhos. Aqui pelas ruas afora. Para porquê? São todos primos, irmãos, cunhados de alguém. E é dizer, fomos e regressamos. Isto é uma tradição centenária. Sempre fizeram isto. Portanto, está dito que aqui vive-se, respira-se e bebe-se bombo. Estamos cidades. Estamos vamos mandar virar a baladiça. As conversas da baladiça. Também é um programa também de divulgação cultural. Tu tinhas falado e acho que também, portanto, falámos aqui na Casa do Bombo. Está lá um bocado essa história das pessoas que investigaram ao longo destes anos todos a música tradicional e aqui os bombos de Lavacolhos. E há uma gravação muito antiga. Falando lá um bocadinho dele. Há duas gravações que são genuínas, até porque ninguém estava à espera de ser gravado daquela forma, nem ninguém tinha noção do que era uma gravação. A primeira é de Armando Lessa, em 35, quando faz a difusão na Rádio Difusão Portuguesa do grupo de bombos. E em 1940, a Armando Lessa veio cá fazer uma recolha áudio dos cânticos e dos top. Depois, Giacometti, na década de 70 a 73, andou muito por aqui. Aliás, onde nós estamos sentados, Giacometti esteve aqui sentado. Sei de histórias engraçadíssimas na primeira pessoa. Uma delas é de dizer, o homem era um chato. Nós vínhamos do final do dia de trabalho e ele andava atrás de nós com microfones e câmaras a perguntar como é que era Lavacolhos, como é que é os bombos, como é que... Esse homem ainda hoje toca, e Américo Simão ainda hoje é caixa, tem 75 anos, ainda hoje é caixa no grupo de bombos de Lavacolhos e sai sempre com eles. Falar do bombo e não referir os construtores é algo que não se pode fazer. Aqui em Lavacolhos já houve muitos em tempos remotos. Nesta memória recente foram 4, tipo Pedro, que terá sido um daqueles ígzimos construtores de ir ao detalhe e pormenor mais profundo do bombo que nós, algo de nós possa imaginar. Houve também o avô do Américo Simão, o Sr. Joaquim Simão, que foi com quem o Américo aprendeu. Houve também o Sr. Natalino, que infelizmente faleceu o ano passado. Todos eles grandes construtores. Neste momento temos o Américo Simão, é o único tal artesão de duas profissões, que é calceteiro, famosa calçada portuguesa, que constrói os bombos de lavacoides. Foi com ele que eu aprendi tudo o que sei da construção do bombo. Também és um construtor. Sim, um futuro construtor, sou um aprendiz, sim, sou um aprendiz da arte e irei demorar muito tempo, isto demora muito tempo a perceber-se todo o pormenor do bombo. Sim, já os fiz, mais atabalhoadamente, mas funcionais. Aliás, o meu sobrinho, o dia que fez 7 anos, presenteei-o com um bombo e o meu tem jeito. Convém dizer também que o Américo é, neste momento, o grande responsável por se expor o bombo nos 5 continentes. Já foram bombos de lavacolhos para todo o lado e mais algum deste mundo. Temos aqui, neste momento, o grande responsável por esta tradição e esta sabedoria não morrer, uma vez que é património imaterial nosso. O Américo é um daqueles indivíduos que devemos dar-lhe um bocadinho mais de atenção, porque sem ele, este grande ouro desaparece. Então, mais um pretexto para voltarmos a lavacolhos e um dia vir cá beber uma abaladiça com o Américo. E ele também gosta muito de uma abaladiça, obviamente. Discos perdidos. Podemos fechar isto à baladiça. Qual é a frase que o Américo que tem lá escrito na parede da Casa do Bombo? A grande frase do Américo, e que foi dita ao Rui Júnior dos Tocar Faro, é o som que estremece o coração. Pronto, então o desafio para fecharmos o programa de hoje é tu escolheres depois uma música, um som que estremeça o coração, não necessariamente bom, mas um som que estremeça o coração. Eu gostaria de deixar aqui assim em alto um daqueles temas que faz com que a música portuguesa seja sentida de forma diferente. Obviamente vou parar uma referência espetacular local, que é o Fausto, por esse Ri Acima, e acho que é uma música que se enquadra perfeitamente com lavacolhos para a despedida. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima, por este rio acima. Barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem varandas. E os cabelos de Inês desenham memórias ao longo da água. Bosques enfeitiçados, soltos laranjeiras, campinas de trios. Amores repartidos afagam as dores quando são sentidos. Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz por este rio acima. Meu sonho, quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho, quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Por este rio acima, isto que é de uns também é de outros, não é mais nem menos. Nascidos foram todos do suor da fêmea, do calor do macho. Aquilo que uns tratam não hão de tratar, outros de outra coisa. Vendo fresco, não vendo salgado, nem também o seco. Na terra em harmonia, perfeita, suave, das margens do rio. Por este rio acima. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Meu sonho quanto eu te quero. Eu nem sei, eu nem sei. Fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus, escorro gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou. Com amizade, até um próximo programa. Um beijão por se terem lembrado de mim e de nós. E um abraço e venham beber uma abaladiça à Casa do Bombo. E muito obrigado, muito obrigado pela visita. O Mártir, o São Sebastião é o terceiro fim de semana de agosto. Pronto, e que já agora, três dias em que o bar não fecha. São três dias e três noites, o bar está aberto. Está tudo bem? Conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si.